Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma emissão da Mosca. O meu nome é Alexandre Pinto. Espero que me estejam a ouvir bem, porque acontece que houve várias mudanças entretanto, onde eu faço as emissões, e já não voltava aqui há algum tempo. Portanto, parece-me que só agora é que entrei. E olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma emissão da Mosca. Meu nome é Alexandre Pinto, e hoje a emissão é em direto, como já não acontecia há algum tempo. E espero que se divirtam. Hoje temos muita coisa para ouvir. Aconteceu muita coisa interessante, entretanto, no mundo da música. E sejam bem-vindos. Começamos com a música dos Helm. São um grupo, creio que já passaram por Braga, a propósito do festival semi-breve, mas não seria por aqui que íamos começar a emissão, não tivesse eu que montar todo o estaminé durante 4 minutos, ao longo dos 4 minutos que demorou a primeira canção que ouvimos, tem o nome de Capital Crisis New City Loop. A verdade é que para hoje o alinhamento passa grande parte pelo rock e por um género de música completamente diferente, dado que os Black Midi lançaram finalmente o seu primeiro disco de estúdio e será por aí que nós vamos ficar, pelo menos numa fase inicial da nossa emissão. Portanto, os Black Midi são um grupo britânico, eles saíram há pouquíssimo tempo da faculdade e está a acontecer um fenómeno interessante porque, em boa verdade, eles estão a ser, não direi carregados, mas a imprensa está a dar-lhes muita atenção, demasiada atenção para ser apenas um fenómeno fortuito. Está a ser uma coisa absolutamente coordenada. Eles estão ligados, salvo erro, à Rough Trade. Eu vou confirmar esta informação, mas seja como for, estão ligados a uma grande editora no Reino Unido e, portanto, com as ligações certas à indústria. Mas, de resto, eles são mesmo bons. Depois do lançamento deste primeiro disco, têm-se-lhe apontado várias influências, e quase todas elas bastante certeiras. E até há quem diga que eles não são assim tão originais quanto isso, e que tudo o que fazem é uma amálgama de praticamente tudo o que já veio feito antes. Ora, vamos tirar as dúvidas e perceber quem é que tem razão aqui. E, portanto, vamos mergulhar no disco dos Black Midi, chama-se Schlagenheim. Vamos ouvir três canções, mas primeiro, a primeira do disco chama-se 953. Vamos ficar com os Black Midi. O meu nome é Alexandre Pinto, peço desculpa por tomar tanto tempo no início desta emissão, mas temos de facto muita, muita coisa para ouvir. E é isto, ficamos com os Black Midi. Até já. Remove them from your mind, for they are described. contradiction, an eye for an eye. But you are just too lazy. It is purely fantasy, and it takes all quick. Everyone joins in, and it is condemned. It is a sin. It is a sin. Ou não são capazes de uma imensa chinfrineira estes Black Midi? Não me enganei quanto à... perdão, não me enganei de facto quanto à sua editora, de resto a Rough Trade. E é isto, ouvimos a primeira canção do disco Schlagenheim. Os Black Midi têm lançado alguns singles ao longo dos últimos meses. Toda a sua promoção tem sido impecável. Há de resto um vídeo no YouTube de uma atuação deles na rádio americana KEXP, uma ótima gravação e que lhes deu uma enorme promoção gratuita. Tudo lhes tem corrido bem a estes Black Midi. Apercebi-me há pouco tempo que foram na Olegesu o ano passado e foi um dos concertos que eu perdi. Também começava às 2:30 da manhã, logo no primeiro dia, portanto, enfim, estava cansado, não é? Mas perdi-os e tenho pena, porque já na altura se falava um pouco deles e infelizmente passou-me ao lado. Ora, vamos ouvir mais algumas coisas. De resto, os Black Midi. Eu teria-os enquadrado dentro de uma óbvia tradição do rock, e eles às vezes parecem estar próximos do Scan em alguns momentos de alguma jam que fazem dentro da banda. Noutras partes estão bem próximos do punk também. De resto, há um termo que poderá englobar mais para os melómanos onde se arrumariam estes Black Midi, e se trata-se de math rock. Portanto, um rock que ainda está dentro da linguagem de guitarras e de música agressiva, mas que depois tem alguns pormenores mais técnicos, nomeadamente na... Não sei como é que se diz em português, mas em inglês é time signature, ou seja, em vez de ter uma música, por exemplo, 4x4, com a batida sempre correta, permitem-se explorar outros, não é ritmos, mas lá está, outras time signatures. Eventualmente alguém me dirá como é que se diz. E é isso, há vários momentos de experimentação. E se calhar agora íamos chegar com uma mais curta, mas passamos já para uma das suas mais compridas. Chama-se Western, e há de facto muita coisa a acontecer aqui, e pode ser que apanhemos os Black Midi a fazerem as tais transições e de resto mostrarem-nos um pouco também da sua flexibilidade musical. E é isto, mais uma canção dos Black Midi, depois vamos passar para coisas que poderão ter influenciado e músicos que estão ainda neste registro. Porque de resto me parece que os Black Midi vão ser um dos nomes a reter de 2019. E é isto. Eu volto já de seguida. Ficamos com o Western dos Black Midi. Até já. Poison games, I made my way. Real facts. lights came dim and hats came worn. No, not for me. He sang and began to sound. It sang the chords of my memory, implying that. Ficamos uma vez mais com a música dos Black Midi, desta vez ouvimos Western. Antes de mais, já me alertaram que o som não estará grande coisa, se for esse o caso, se também tiverem a mesma opinião, peço imensa desculpa, mas já não pegava nesta mesa há algum tempo. E há um pormenor ótimo nesta canção Western, e vou ver se consigo recuperá-lo, mas é aqui há algures. Bom, enfim, não vou conseguir encontrar, devia ter assinalado. Mas é um pequeno pormenor na bateria. O baterista é muito bom, dos Black Midi. Ora, em alguns momentos, os Black Midi fazem-me lembrar os Radiohead, que não é uma coisa, enfim, não me parece que seja uma associação muito certeira, mas pelo menos nesta Western, a maneira como se moveram entre vários registros dentro da mesma canção. E acho que o baixo também, enfim, não sei. E acho que temos ainda uma última canção dos Black Midi. Também se fala muito na questão do vocalista, que às vezes extravasa um pouco as suas... enfim, não quero dizer o seu espaço... Mas às vezes o seu registro e o seu estilo levam de facto a sobressair um pouco mais, e de uma forma que não é, enfim, não é de todo consensual. Isso também tem associações a outros grupos, nomeadamente os The Fall, que já ouvimos o ano passado a propósito da morte do seu lendário vocalista Marky Smith. E vamos ouvir ainda hoje os The Fall, mas antes disso temos uma última canção dos Black Midi. Portanto, ouvimos 953, que é a primeira faixa, ouvimos agora o Western. E vamos ficar com Near DT Me, que eu acho que será Michigan. Mas qualquer uma outra seria apropriada. Eu estava à procura de uma que tivesse mais o vocalista mais desenvolto, mas não sei se será possível. Ficamos com esta. Até já. outside. E é isto. Por hoje temos a nossa dose mais que suficiente dos Black Midi. Espero que tenham gostado. O disco chama-se Schlagenheim, eles são britânicos. E este é provavelmente um dos discos, não direi surpreendentes, porque acho que pelo menos quem estava a acompanhar este pequeno fenómeno já estava um pouco à espera disto, mas enfim, é um disco que certamente marcará o ano de 2019. E como disse na internet de fora, por essa internet de fora, vários melómanos discorriam alegremente sobre os Black Midi, porque são uma banda dentro do estilo onde operam e junto das influências que manifestamente têm, fazem despertar ótimas associações, e é de resto um exercício muito interessante tentar perceber onde é que poderemos encontrar as pequenas influências que eles vão juntando neste disco. Uma que me ocorreu imediatamente e já numa fase muito inicial dos primeiros singles que eles estavam a lançar, e que curiosamente não vejo em mais... acho que não li ninguém ainda falar deles. A associação não é óbvia e talvez na minha cabeça esteja um pouco romantizada da banda que vou mencionar agora, mas lembro-me já ter falado deles e na altura não ouvimos nada e vamos ouvir agora. São os Dismemberment Plan, que têm um disco de 1999. Não são de todo tão enfim, instrumentalmente experimentais e progressivos como estes Black Midi, mas pelo menos na voz eu sinto que há um ponto de contacto, e sobretudo nesta canção em particular eu acho que consigo escolher um bom exemplo. E em algumas partes na experimentação e também naquela mudança de não é de ritmo também, também não é só time signature, mas é a meio da música conseguirem transformar a canção e mudar o tom completamente. Creio que eles fizeram isso muito bem, e sobretudo no seu disco de 1999, que de resto acho que ainda é o melhor da sua carreira, acho que tem apenas 3 também. O disco chama-se Emergency and I, e vamos chegar com a canção Memory Machine. E antes de passarmos, quero mandar um enorme abraço a todos os que têm seguido este projeto. Esta última semana foi algo complicada, porque subitamente retiraram-me todos os podcasts do arquivo onde eles estão disponibilizados e onde funciona o arquivo de podcast, para subscrição pelo feed RSS. E estive com o coração nas mãos durante algum tempo e... acabou tudo por correr pelo melhor, porque já foram restaurados. Portanto, um enorme abraço a todos os que também sofreram um bocadinho comigo. Está tudo bem. Acaba por estar tudo bem. Ficamos com Memory Machine, são os Dismemberment Plan. E eu volto já de seguida. Até já. Red Wire, Red Temple. Foram os Dismemberment Plan. Este é um disco que de facto me diz muito e que eu guardo com muito carinho na minha memória nostálgica deste Emergency and I de 1999. Espero que tenham, enfim, percebido pelo menos de onde é que eu poderei ter feito esta associação. E acho que ao longo deste disco há mais alguns exemplos, não tão extremos como os Black Midi. Mas de resto os Dismemberment Plan também se podem arrumar nessa tal gaveta do Math Rock. E Math Rock, caso não esteja a passar muito bem, é rock matemática, no fundo, uma tradução literal. E pronto, talvez não uma influência direta, mas os Dismemberment Plan eventualmente foram buscar também algumas coisas que os Black Midi também escutaram. Ou talvez não, porque os Black Midi são britânicos e os Dismemberment Plan são americanos. E há uma linhagem bastante diferente entre as duas estirpes do rock. Se os Black Midi estão mais ligados ao punk, porque o punk aconteceu de facto no Reino Unido, os Dismemberment Plan têm ligações, por exemplo, aos grupos do rock dos anos 90. Coisas como Dinosaur Jr., por exemplo. E aquela série de bandas, talvez os Pixies, sei lá. Ou, curiosamente, a grande parte dos grupos que têm passado por Portugal nos últimos anos, Guided by Voices, talvez. Mas há uma série de nomes, depois também aquele lado mais emocional, como, por exemplo, os Modest Mouse. Mas acabam por ser um bocado contemporâneos, portanto. Enfim, vamos avançar e vamos, de resto, ouvir os The Fall com o seu disco de 1982. Os The Fall são britânicos e um dos mais prolíficos grupos, interessantes grupos da Grã-Bretanha. O seu vocalista Marquis Smith morreu no ano passado e ele tinha um papel fundamental no grupo, escrevia as letras e era um frontman muito ativo. E este é um disco que eu não conheço, é de 1982, chama-se Hex Induction Hour. E vamos ouvir Fortress Deer Park e acho que também vamos conseguir estabelecer algumas associações com os Black Midi. Se já estão fartos disto, peço imensa desculpa, mas a emissão irá continuar um pouco além da 1 da manhã, penso eu, se não houver nenhum problema com o alinhamento da rádio. E temos ainda mais algumas coisas dentro deste registro, mas depois outras coisas. Mais para o final eu tenho um malhão que não vos passa pela cabeça. Uma das mais deliciosas músicas pop que já por aqui passaram em muito tempo. Mas por enquanto ficamos com os The Fall e vamos ouvir Fortress Deer Park e eu volto já de seguida. Até já. Peço desculpa, não era bem isto que eu estava à espera. Era isto. since I rock up with some aches. Put me some change on the Asian counter, and as polite at the cupboard to lagers, a hospital discharge asked me where he could crash. Have you been to the English Dip Crack? It's a large type artist ranch. This is where she was on a ritual in the dark. Have you been to the English Dip Crack? Spare a thought for the sleeping promo deck. They haven't had an idea in 2 years. Dollars and Deutschmarks keep the company on its feet. So have you ever had a chance to meet? But cats and beef are imitators with zips. Who is the King Shark corpse? Have you been to the English Dip Crack? It's a large type minstrel ranch. This is what she was on a ritual in the dark. Have you been to the English Dip Crack? The young blackies get screwed up the worst. They ain't gone over to the Hampstead House sauce. In the English system, they implicitly trust. See the AMF, so what's in the house? They got a sex thrill on a 16th of Moroccan. They got a sex thrill on a 16th of Moroccan. Have you been to the English Dip Crack? It's a large type artist lunch. This is what she was on a ritual in the dark. Have you been to the English Dip Crack? Subculture and dealer jerk-off. Yes, the chapman hasn't changed that much. Still a subculture and dealer jerk-off. Have you been to the English Dip Crack? It's a large type minstrel ranch. This is what she was on a ritual in the back. Have you been to the English Dip Crack? Ouvimos uma música dos The Fall, Fortress Deer Park, do disco Hex Induction Hour, de 1982. E há ainda algumas, mais algumas propostas que ainda tinha. Acho que vou suprimir pelo menos uma delas, que era que ouvíssemos os Soil Maps. E portanto, há ainda duas sugestões ainda dentro do rock, já não talvez tão diretamente ligados aos Black Media, mas a primeira absolutamente essencial são os Swans, no seu primeiro disco de 1983, chama-se Filth, e vamos ouvir Blackout, e agora sim entrar num registro bem mais pesado, e certamente não rock matemático, mas mais rock brutal e impiedoso. E é isto, são os Swans, vamos ouvir Blackout, até já. Ficamos com um Blackout dos... Desculpem. Ficamos com um Blackout dos Swans e foi... Não foi nada. Eu ia dizer que foi a última incursão pelo rock pesado, mas não foi. Não foi porque ainda há mais coisas. Temos pelo menos mais uma última. Não tem sido habitual. Eu não sei ao certo quantas pessoas é que estão a ouvir isto, porque as estatísticas do site da rádio parecem-me absolutamente erradas. Mas caso não sejam ouvintes habituais, isto não é o normal. Mas hoje está tudo bem encaixadinho e, portanto, faz algum sentido. E vamos ficar agora com os Daughters, que lançaram o ano passado um disco que aparentemente foi notável, chama-se You Won't Get What You Want, e parece que foi um dos grandes discos de rock mais rasgadinho do ano passado e passou-me completamente ao lado. Não é um registro com o qual eu esteja muito familiar. Depois disto vamos certamente para outros sítios, mas por enquanto vamos nos submeter a isto. E são os Daughters com Guest House, do disco You Won't Get What You Want, do ano passado, como disse, 2018. E depois disto vamos, de facto, para outros sítios. Até já. O resto é fácil de perceber como é que isto foi um dos discos mais mencionados, falados e apreciados do ano de 2018. Ficamos com Guest House dos Daughters, You Won't Get What You Want. E isto é um registro completamente diferente. Estou meio surdo já, mas soube muito bem. E como prometido, vamos avançar para para outros sítios. Eu tinha algumas coisas alinhadas, mas para ouvirmos tudo teríamos que alongar a emissão bem para lá de uma da manhã, que não é suposto, mas talvez aconteça. Seja como for, eu vou-me preparar para que isso aconteça e depois, caso ainda esteja aqui, vamos ouvir mais algumas coisas. Portanto, faltam cerca de 6 minutos, vamos ficar com uma música dos Bambu. São um grupo britânico contemporâneo, lançaram agora o seu disco para 2019 chamado Daughters of the Sky. E é um registro completamente diferente, uma coisa mais pastoral, ligada à eletrónica e aos sintetizadores, mas também à folk. E é uma música bonita e que diametralmente oposta ao que nós acabamos de ouvir. E depois eu volto-me para uma primeira despedida e depois, caso isto não vá abaixo, continuo por mais um pouco, porque já tinha saudades disto e acho que vocês merecem. Merecemos todos, no fundo, mas vocês mais do que eu. Ficamos com os Bambu, A World Is Born, o disco Daughters of the Sky. Até já. Bonita canção, esta dos Bambu, do disco Daughters of the Sky, que foi editado pela Upset the Rhythm. E com isto é meia-noite de 59, eu espero mesmo não ir abaixo, mas caso vá, não se esqueçam que temos o blog em ucoprófago.wordpress.com e o Facebook em facebook.com/amoscadarrumo, que é de resto onde podem estar mais em contacto, embora seja a plataforma mais odiosa do mundo, podem segui-la para saber quando é que há coisas a acontecer. E ainda o Patreon, em patreon.com/amosca, que promove ainda uma maior proximidade. E é isto. Aguardo pacientemente que o relógio ultrapasse a meia-noite. Faltam cerca de 20 segundos, não vale a pena entrar já numa última canção. Mas sim, se esta foi a primeira emissão que ouviram, e as estatísticas do site tudo apontam para que sim, que seja, não se esqueçam que há todo um arquivo de podcast que podem consultar. O meu nome é Alexandre Pinto, um enorme abraço e até uma próxima. Fiquem bem e até já. E na pior das hipóteses fomos abaixo. Fomos de facto. Portanto, vou apenas pôr mais uma última canção para podcast. E foi uma coisa belíssima que ouvimos há cerca de 10 minutos antes de iniciar a emissão. Chama-se Tamiti. É um disco muito comprido, quase uma hora, mas tem esta belíssima canção. Chama-se Princess. Com ela ficamos. Eu volto já de seguida para as despedidas. Até já. Belíssima canção, senti-me no meio de um concerto do Avicii. Deus o tenha. Ouvimos Tamiti com Princess e o disco chama-se High Pitched and Moist, que é um título bastante sugestivo. Pareceu-me que ela numa primeira fase estaria associada à PC Music, mas tal não é o caso. Teria tudo para fazer parte desse belíssimo grupo. E assim, desta forma, me despeço. Relembro que esta última parte foi exclusiva para os ouvintes do podcast. Por algum motivo ainda não me consigo sobrepor na parte do alinhamento da Rádio Lisboa e, portanto, fui interrompido por um DJ set. Não tem mal nenhum. Um enorme abraço para o Zé da rádio, e que nos tem ajudado muito ao longo destes últimos anos. E um abraço a todos vocês por terem ficado até ao finalzinho. Espero que tenham gostado desta última. Relembro que tenho o blog em ocuprofago.wordpress.com e tenho o Patreon em patreon.com/amosca. Eu volto para a semana com, eventualmente, muito provavelmente, mais uma emissão em direto. Mais uma vez, muito obrigado pela companhia. Eu volto em breve. Fiquem bem, tenham uma ótima semana e até já.